tô em casa, tô em casa. Rima rara positiva, representa a raça. Eu tô em casa, tô em casa. Sorriso na cara, rima na praça. Eu tô em casa, eu tô em casa, tô em casa. Rima rara positiva, representa a raça. Eu tô em casa, tô em casa. Sorriso na cara, rima na praça. Eu tô em casa. Se a família tá reunida, se os parceiros convida pra rima, a banca vira, cai por terra, inveja, espanta, ziquezira. Puro olho, gordo, energia positiva. Tô em casa, é pra colocar a mão pra cima. Tamo juntos, meninos e meninas. Arriba, arriba. Música muito caliente, ser feliz é uma dádiva, experimente. Tô em casa, se todo mundo tá comigo, um sorriso é forma de revide pros inimigos. Sorria, assim é melhor, a vida é melhor. Existe um Deus maior, muito melhor do que fraquejar, é lutar. Um dia, quem sabe, a gente aprende a amar. Aí sim, eu vou me sentir em casa, tchim tchim. Ao hip hop ergueremos a taça. Eu tô em casa, tô em casa. Rima rara positiva, representa a raça. Eu tô em casa, tô em casa. Sorriso na cara, rima na praça. Eu tô em casa, tô em casa. Rima rara positiva, representa a raça. Eu tô em casa, tô em casa. Sorriso na cara, rima na praça. Eu tô em casa. Tipo Luiz Carlos da Vila, no sofá da sala, no primo verso vem de prima. Na madruga, larica, na cozinha, tá o café. Transitando no silêncio, que é pra não acordar seu Zé. Utopias, devaneio, atravessam na minha mente. Raciocínio, listas, planos pra ser autossuficiente. Coerente, sempre frente, comedido, educador. No coletivo é unânime, o hip hop dominou. Oficina, hierarquia é a vida, tamo junto. Seu espaço tá garantido, respeito aqui é mútuo. Nas quadrinhas do mundo, tô preparado pra tudo. A bola aqui que é magia, quase todo dia eu assumo. A responsa de estar no estúdio e sempre se concentrar. No palco várias ideias, ambiente de agitar. Como colar no sintonia na quinta-feira pro Huawei. Vamos pra cima quem tá em casa, eu quero te ver. Eu tô em casa, tô em casa. Rima rara positiva,